Você no vento, esta luta vai passar. Ele hoje vai cessar todo sofrimento. Alguém está dizendo: Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, mas Deus não esquece o seu. Se Deus está...